Esta Luiz, ya buena por el directo, ¿eh? Identificação dessa via, chegada bom para 4 e 6. Bateu a última 096. Como que é o VT? É 0052. Aproximadamente de 5 a 6 minutos irá aparecer o plano do sistema. Mantenha escuta aguardando para a porta. Controle 120, decimal 8, morro. 208, boa, Xanero 63, vamos ver. Salvador, boa, Xanero 63, vamos ver. Decolada, nosso 357, estão voando. São 303, contato o radar, Ecoline, rodovia, saída São 1, sessão 360. Direção 1 para 360, Xanero 63, vamos ver. Arroz vendo, nível 170, saída Conde, decola da 10, primeira curva à esquerda. Aciona 0224, controle 120, decimal 8. Autorizado por seguro via Whisky 33 após Raíra, nível 180, saída Coral 1 Bravo, decola da 10, primeira curva à direita, acima 0225, controle 120, decimal 8. é número 2 para o Conter, prepare-se São João. Boa noite. São João, é isso, vem lá, tá? São João, é isso? Confirma a aerolínea 9963. Só se resolveu o 17, pode ser a Moruno? Afirma, a Moruno, transição elefa. Obrigado. 1950, voe direto posição vento. Autorizado, Maceió, Vento Zulu 17, horário, após direto, nível 350, saída Foca, transição Caju, decola da 10, primeira curva, à esquerda, aciona 5025, controle 120, decimal, tá? Papa Tango Eco Zulu Novembro. Continua aproximação, reporte na final da Cola 7. Canal 1016. 16, vou passar na final da 17, vai com Zulu Novembro. Vista para 2003, cancelada a restrição da atitude na polícia do estado e pode estar precisando. Na 6313, chama o centro Recife, frequência 125, decimal. Boa noite, número 2 para a cópia, prepare o momento de transição para ti. passa na frequência livre, boa noite. Para 2006 autorizada, cancelada a restrição na posição fio. Restrição para 1900. Ativo, descido para 2006, a gente fazer no meia. Cancelada a restrição, descido na posição fio. Restrição para 1900. Tem estimado de fuso de ser? Liberal 9973, autorizado com fins, executivo 17, após conforme, nível 340, saída Arbor 1, transição Elefa, decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5576, controle 120, decimal 8. Com fins, autorizado 17, 340, nível Arbor 1, Elefa, pista 10, curva à direita, 5576, transponde 108, o controle. Federal 9973, cotejamento correto, faz 3 reportes para o Chubex Fernandes. Bom, 723 autorizado em ELS, um salto estabilizado, tráfego se procede em 6.3. Autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 350, saída Morro, transição Frutti, decola da 10, primeira curva à esquerda, acena 5022, controle 120, decimal 8. Usando a nível 1, 70 em ascensão até o nível 190. E o controle Aracaju, 6120, 3, 199, 90, 50. Ativo 1723, tráfego da companhia sua frente com 130 mais de onde? 2189. Salvador, força. Quatro, sete, três, oito. Não, 4738, prossiga. Provando subida para a conta dele? Não, 4738, mão, transição, frente. Federal 9973, autorizado, chuva de funcionamento a pode estar. Eu sou meia, via chegada com médio ano, dia 2 ou 2. Oi. Bola 723, boa noite, continua a aproximação, mais pista livre, NH 10 ou 6. obrigado. Azul 4959, aguarde. Azul 4959, confirma 8-3, no site 3. Azul 4959, atente ao banho da federal, se torna pushback após o mesmo motorizado, no passar. Federal 9979, boa noite, Guarulhos, aguarde cópia, prepare São Paulo, transição ótima. Federal 9973, tem 3 a bordo, 450, voltar no Guarulhos. Federal 9973, autorizado bate até o ponto de espera da pista 0, via pátio principal Juliette, no ponto de espera, reporte pronto, CNH 10 no meio. Parte Juliette. Oh. Você tem frequência do... Federal 973, mantenha a frequência da torre. Ajuste 1-0 no meio, até o ponto de espera. Ah, sim, você fez o ajuste, obrigado. Federal 973, apenas confirmando, ingressa via Juliette. Via Juliette, alfa, ponte. Voo 170, dê passagem ao bonde da Federal, após autorizado, Juliette, porta 8. Passagem geral, posso ligar a Juliette 0811 no secreto. Lona 723, são as 37. Na minha escuta, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Lona 723, confirmando, mantenha antes da Juliette. Como passar o zero às velas? Confirma irá dar passagem para o voo em qualquer um. Afirmativo, pode ser um voo passando. Sente, voo 170, Juliette ponta 8. Juliette ponta 8, certo. Claro, vamos no ver. 254 no pátio 3 na margem, número 3 no segundo. Mais uma vez, 58, confirme de ordem. Mais uma vez, 58, autorizado táxi até o ponto de espera. Da Fica na 0 Ponto de espera, reporte pronto. Quer negar na 0 no meio. Severão, Laval 73, autorizado. Alinhar e decolar pistola 0. Vento no meio, 0 graus, 6 dúzias. Autorizado, tá? Reporte para ingresso do pátio principal, que é legal no 0 ou 6. Cola 723, autorizado, Juliette, porta 3. Azul 9178, com a DNI e com a equipe de solo, após o ATR da companhia, autorizado, Chimete, vai muito abaixar. Confirma a posição na parte 3? Posição na parte 3, mandando 78. Equipe 5, mandando 78. Após a rolagem do Boeing da Federal autorizada, olhar e manter pistão no zero. Azul 4959 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no zero via pátio principal Juliette. Ponto de espera, reporte pronto, Senegal no zero no meio. Azul 4959, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista no zero, via parte principal Juliette. Ponto de espera, reporte pronto. Senegal no zero no meio. Federal 9973, decolando as 42, chama controle 120, decimal 8, morro. 08, morro. Azul 9254, na 2 Romeu, com a delega de piso solo, atente ao ATR da companhia, iniciando o pushback, após autorizar o chantar. Negativo, autorizado, taxi até o ponto de espera da pista na zero, via pátio 3, pátio 1, Juliette. Ponto de espera, reporte pronto, final na zero, no meio. Salvador, muito boa noite, Azul 9258, decolado, passa 1200, tem referência dos José, está autorizado, voa para ti. Negativo, mandou uma pessoa sair da Momo, via Mola, uma sessão nível 350, 9258. Salvador, via 350, Momo para ti, 9258. 4738, pronto, Robert. Então, 4738 autorizado, Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Adiciona 5030, controle 120, decimal, então. Boa direta, né? Seletivo, motor CCU, 9973. Azul 4959, autorizado a decolagem, pista na 0, vento no 40 graus, 08 mais. Então 4738, confirmando transição Froti, portão 7 em reporte para o pushback Sama. Afirmo transição Froti, 07 para o pushback Sama, 4738, obrigado. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1, Juliette, no ponto de espera, reporte pronto, sem negar 1-0, no meio. Azul 4959, decolada de 4-6, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, uma boa noite, Azul 4959. 4959. Passa o radar de colagem e vai. Construindo 072, é número 2 para a cópia, estimado de 3 minutos a 4. Roxana 6212, boa noite. Autorizado com o uso, pista na 0, vento no 40 graus, 07 mais. Telefone 9069, 09 mais. Fizeram 9079 e aguarde. Azul 9178, decolada de 48, chame o controle 120, decima 8, bom voo. 208, azul 9078, é? 0, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 29, autorizado. Se tiver aqui, acionamento, está mandando foto. Quer pedir a luz aí? Tá certo. Pode deixar aí na frente? Charlie Rio, Bonnie, da Cidade, autorizado. Chilete, portão 62, né? Após decolagem, irá manter o proa até 3 mil pés após curva à direita na proa de lida. Verão 979 autorizado, decolagem, pista 1-0, voltou a 4-0 graus, 1-0 mais. Então 4738, autorizado, que estiver aqui, o funcionamento é apostado.